cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui, neste mês de Fevereiro, a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam, aqui na Rádio Boa Nova, e que hoje lhe trazemos, e claro que já não é surpresa, porque andando a passar desde o passado domingo, aqui na Rádio Boa Nova, o novo álbum do Calu, portanto, Comunicação, sendo que, em jeito de estreia e bastante tempo antes, viemos a ter acesso a dois singles. Primeiro Demagogia e depois sim já o Comunicação, que vai dar o nome ao álbum. Ora, o Calu, mal seria se não começasse a conversar, a falar de que ele é, nem mais nem menos, de que desde o início, o baterista dos Chutes e Pontapés. E, claro, temos que cumprimentá-lo. Ele está à distância do telefone. Bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, Calu, uma cidade que bem conhece, porque efetivamente conseguiu encher com os seus colegas o magnífico Parque de Mandanelho. Claro que magnífico são palavras minhas e parece-me mal porque sou local, mas... Não, mas é. É, de facto, um magnífico palco onde estiveram, com Chutes e Pontapés. E, claro, a conversa começa por aqui. Quando é que percebeu que, para além de Chutes e Pontapés, havia que existir Calu a solo? E tanto mais que a banda atingiu agora já o patamar das três décadas de banda. Quer dizer, isto é uma coisa que acaba... Bom dia, primeiro, Pedro. Bem-vindo, bem-vindo, obrigado. Entretanto, isto é uma coisa absolutamente natural, não é? Acho que qualquer artista, ou músico, neste caso, gostaria de ter um álbum a solo, não é? Não é muito normal, na nossa praça, não é? Aparecer um baterista a fazer um disco a solo, a cantar e tal, quer dizer, toda a gente estaria à espera, com certeza, de um álbum muito mais técnico, cheio de truques de bateria e tal, mas não é o caso. Eu sou e gosto muito de fazer canções, e então isto surge no seguimento do trabalho que uma pessoa vai executando com os Chutes, né? Que é a minha banda, os meus queridos amigos, pá, e sempre. E portanto, agora uma pessoa vai fazendo músicas para os Chutes, cada um de nós, né? E há umas sempre que vão ficando encostadas porque não cabem todas, né? Ou por este outro motivo qualquer, de, sei lá, não se adapta muito ao estilo dos Chutes, mas que deixam alguma pena de não verem a luz do dia, né? E então, pronto, eu algumas que ficaram de fora neste último trabalho que nós fizemos, que foi já há 4 anos, isso também é outro motivo. Os discos dos Chutes estão cada vez a ser mais espaçados. É 4 em 4, qualquer coisa assim do género. Nós agora já estamos a fazer um novo. então dá-me mais tempo para me dedicar a estas coisas, às minhas músicas, não é? E então, pronto, foi um processo absolutamente natural. Peguei naquilo, comecei com essas músicas que já tinham ficado, já estavam mais ou menos adiantadas. Entretanto, recebo um desafio do Henrique Amaro para entrar no Ótimos Discos. E aí é que eu tive que tomar a grande decisão. Ele telefonou-me, disse, pá, como é que é? Queres entrar nisto? Não, então tive que tomar aquela decisão de embarcar, não é? Portanto, como vocalista, como frontman da coisa, ou não, não é? E pronto, e decidi-me pelo sim, sim senhor, vou fazer. Então encaixei isto na cabeça. Entretanto, essa coisa do Ótimos foi tudo ao ar, não aconteceu nada, mas como eu já estava com a decisão tomada dentro de mim e as músicas já preparadas, o que havia na altura, porque não estava ainda tudo, resolvi avançar. Fui ter com o meu amigo Ramon Galarza, amigo de longa data, que fez o disco de 88 e aquele célebre O Grito Mudos também, e o Ao Vivo, não é? Exatamente. Esse triplo álbum foi uma coisa fantástica. E fui ter com ele, e ele achou que havia ali coisas muito interessantes e começamos a trabalhar. Depois reuni-me com... tinha que reunir uma equipa que me desse, não é que me desse confiança em questões de trabalho, porque eles são todos valiosos e são ótimos, é que me dessem confiança a mim, porque eu sou uma pessoa que não estava com aquela confiança ainda de fazer isto, uma pessoa devida sempre do seu trabalho e tal, e aquelas coisas, né, da qualidade. E então, portanto, além do Ramon, né, juntei o meu sobrinho Marco Nunes, que é o guitarrista do Pedro Brunhosa neste momento, e tocava nos Blind Zero, um dos fundadores do Blind Zero, e o meu filho Vasco, que é um rapaz que é do hip-hop, que portanto, é um belíssimo escritor, tem aquela prática toda de escrita, disse logo, pai, vais fazer, e eu, letras não há problema, letras não há problema comigo, pai, esse problema já não o tens, pronto, ok. Então, pronto, já estava tudo a andar, né? Começou a andar, e assim foi, pode, e está aí, pronto, está. Sendo que, já que fala em letras, o Pela Noite Dentro tem também a sua, assim, o seu dedo. Portanto, seja, para além de ter as músicas do álbum praticamente todo, vem a fazer uma letra. Isso é um momento de inspiração ou de transpiração? Transpiração. Completamente. Não é mesmo a minha praia. Fazer letras não é mesmo a minha praia. Mas eu faltava-me ali uma letra. O Vasco já tinha feito bastante, estava ocupado, ele também está a lançar um álbum, estava meio ocupado, e eu falei com o filho mais novo, que também já está a começar a usar os primeiros toques a escrever. Escreve bem, por acaso escreve muito bem. E eu falei com ele, ele tem 18 anos, falei-lhe, ah, Max, queres-me fazer uma letra? E ele disse, epa, não, pai, é tu, vais conseguir, vais pegar no papel, vais-te sentar, e vais deixar de sair tudo da tua cabeça, e as coisas vão acontecer, vais ver que vai acontecer tudo, porra. E eu não, ao princípio muito duvidoso e tal, mas realmente consegui fazer aquilo. Ficou seguramente. Não, estamos aqui a apoiar. Estamos a dar-lhe aqui, enfim, vale o que vale, mas é o selo da Boa Nova em relação a este Pela Noite Dentro. Ora bem, estávamos habituados a ver, portanto, o Chutes e Batapés, o frontman, o Tim, muito apoiado ao lado também com o Zé Pedro, sendo que conhecemos trabalhos a solos deles. O Calu, portanto, é estreia, independentemente de ter já colaborado com outras bandas e outros músicos. Sim. Agora que o disco está cá fora, não, ou está para sair, portanto, no momento em que gravamos está para sair, acha que atingiu um patamar diferente? Ou seja, a partir de agora as coisas são diferentes. Há que assumir que, efetivamente, é também um frontman. Pois, tem que admitir isso, não é? Tem que ser, não é? E não há como fugir, não é? Eu agora estou lá mesmo à frente e estou agarrado ao micro. Como dizia o Rui Veloso, é o homem que recebe os beijos, portanto, também. Exatamente. Mas bem, isto não vai mudar muito, porque eu gosto muito de tocar bateria, muito mesmo. E isto aqui para mim é uma aventura. Pronto, isso ao princípio tinha que ser feito e logo vamos ver os resultados. Não estou muito preocupado, estou mais que as pessoas compreendam, que entendam e agora vou dizer que gosto, né? E vamos ver o que é que vai acontecer. Loves tu, eu fico preso ao momento. O olhar descobre-se horizonte, o jogo está aberto, incerto. Eu procuro a minha sorte. Primeiro impacto, o perfume no ar que eu respiro. Enche esta sala, de repente estou sozinho. Nós nem falamos, mas eu já sei o teu nome. Tu estás tão longe, mas eu sinto-te tão perto. Vou ficar, o teu sorriso é o meu vício. Tu és tudo aquilo que eu preciso. Vou ficar, o teu sorriso é o meu vício. Tu és tudo aquilo que eu preciso. Lá vens tu, vens na minha direção. Finges não saber de nada, desprezas a jogada, sorris, sentas-te ao meu lado no balcão. Esperas um ato de coragem atrás de um jeito sedutor. A imagem sugere a viagem, leva-me para onde for. Vou ficar, teu sorriso é o meu vício. Tu és tudo aquilo que eu preciso. Vou ficar, teu sorriso é o meu vício. Tu és tudo aquilo que eu preciso. Era tudo ilusão, a minha imaginação. Para eu ver, estava pronto para avançar, mas fiquei pelo caminho sem ti. Não sei onde começar, mas só quero é falar contigo. Mas não vou abandonar a ideia de lutar. We'll be right back. questão de tocar bateria também já passou nos seus genes para alguém, não é? Para os mais distraídos, o Fred é seu filho, não é? E veio participar em inúmeras bandas e bem também. Sim, curioso, um ótimo baterista. É, efetivamente. Curiosamente, vamos pegar aqui numa analogia. O Manuel Paulo, que é um homem das teclas no seu disco, também dá aos namorados, mas tem um projeto curioso que é os Led On. Conhece, portanto, ligado à música dos Led Zeppelin, não é? Onde tem o Alexandre Frazão. Mário Galeado, não é? É uma banda brutal. Agora sim, desse pressuposto, para o Calu não seria mais fácil para começar, e antes das letras, ter qualquer coisa como Pink On ou AC/DC On? Não sei se seria mais fácil. Eu sou, pronto, eu já tive algumas bandas nesse campeonato, mas era mais ligado aos blues, não é? Uhum. E gosto muito de tocar blues, e daí também a participação do Frankie Chaves no disco. Exato. Porque eu gosto, toco com ele em casa dele, e com o baixista, foi que eu conheci o baixista, o Nuno Lucas, das nossas reuniões a tocar blues, não é? Pronto. Mas acho que eu sempre, desde muito pequeno, mesmo muito pequeno, desde 14 anos, sempre fiz músicas no piano da minha mãe, sempre fiz músicas para os meus irmãos mais novos, músicas muito infantis, claro, mas já tinha aquela veia compositora, não é? E acho que queria fazer mesmo as minhas músicas e não tocar as dos outros. Vejo uma sombra então agora vamos aqui à fase de desafios. Quem se estreia aqui na Boa Nova, que é o caso do Calu, temos sempre três desafios. Vamos lá começar. Imagino que vem agora, enquanto Calu e com a sua banda, a tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Ah. E que lhe fazem um desafio que é poder trazer consigo duas bandas. Do panorama nacional, pode convidar duas para, enfim, uma soirée. Quem é que convidaria hoje em dia? Neste momento, olha, convidaria o Orelha Negra, do meu filho. Muito bem. Que acho que é uma banda que está a fazer um trajeto ótimo e com um trabalho muito internacional. É fantástico, realmente, o trabalho que eles estão a fazer. O Sam da Kid, o Rebelo, não sei o que, está tudo a fazer uma coisa extraordinária. Don't you worry about my... E outros miúdos que eu gosto muito, que são meus miúdos, eu já posso falar assim, não é? Claro, já. Tem 4 anos. Meus miúdos. É assim, eu tenho 40 anos e já nasci com os chutos, portanto, já atravessaram a minha adolescência. Acho que o primeiro disco que tive acesso, talvez, o Cerco, eventualmente. É incrível, não é uma pessoa sentir essas coisas assim, bem, mas então esses miúdos são Julie and the Cardjackers. Já foram nossos convidados também aqui. É, gosto imenso deles, gosto muito, muito deles. Seria os dois que eu falo. Muito bem. O segundo desafio é este. Imagino que venha uma banda da cena internacional e que chegando a Portugal e diz: eu não preciso de ter no meu concerto a presença do Calu. Ora bem, de onde é que gostaria muito que viesse um convite desse tipo? De onde? Dos Foo Fighters, sem dúvida. Dos Foo Fighters. Talvez também por sentir. Portanto, tive. Ouvir muito, ouço muito a música deles, já ouvi aos Nirvana, tenho uma admiração extrema pelo Dave Grohl, talvez, e tenho agora um trajeto parecido com ele também avançou para a frente do palco, né? Depois de anos a fio atrás do Corbyn, mas, e conheci-o pessoalmente, que ainda cimentou mais esta coisa toda, né? E bem, se eu me fizesse esse convite, eu não sei, pá, eu desmanchava-me todo. Caí após o jogo. Bom, está aqui feito o desafio, nunca se sabe, não é? Se ele não ouve a Boa Nova, aliás, pode fazê-lo via internet. Ora, e agora o terceiro desafio, e os seus colegas vão dizer que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional e que pedem ao Calu que venha fazer uma versão para entregar esse disco. Estamos a falar de que banda ou de que autor e que música seria essa? Bem, quer dizer, claro, eu tenho que dizer isto. Os Chutes e Pontapés é das bandas mais referidas, naturalmente, nas respostas normalmente das pessoas, portanto. Pois, não há dúvida que eu faria uma versão dos Chutes, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E a música que eu escolheria é a minha preferida, que é o Remar. é a minha música. De que já conhecemos dentro dos próprios chutes várias versões, não é? Mas mais acústicas, etc. Pois. Sendo que, curiosamente, não escolhe dos temas em que vem a cantar. Nós já não estranhamos o Calu a cantar. Eu recordo-me, por exemplo, do Sem Era Nem Beira, do Tu Aí, não é? Do Falhas, e provavelmente haverá mais exemplos. O Tom, agora, não é? Mais recente, não é? Exatamente. Esses, na altura, eram canções esporádicas dentro dos chutos. Ficava sempre a ideia de que cantar também, de qualquer maneira, é a sua praia. Apesar de gostar muito da bateria, como há pouco disse. Sim. Não, eu sempre, desde que comecei a tocar, com 16 anos, sempre cantei. Cantei sempre em coros, não é? Atrás, não é? Mas sempre tive sempre o microfone ao pé de mim e sempre tive esse gosto pelo cantar, não é? Sim, notava sempre a sua voz mais grave lá atrás, quando aparecia, não é? Sim, sempre. E, portanto, aparecer nos discos dos chutes, muitas vezes era uma música que se adequava mais à minha voz, talvez, à minha atitude perante a música, né? E Coutinho, muito graciosamente, deixava-me cantar aquilo. Muito simpaticamente, não, mas depois começou a ser já um bocado de mania. Em quase todos os álbuns tem lá uma música cantada por mim, né? Mas era assim umas coisas. E gosto imenso, é muito bom. Agora vamos aqui falar da componente do disco. Já aqui várias bandas referiram que um disco é cada vez mais um cartão de visita para espetáculos. Todos conhecemos o fenómeno das vendas, associado também ao download, isso tudo. Do ponto de vista do Calu, a comunicação é de facto um cartão de visita para espetáculos. É um disco que terá uma sequência? Realmente acho que hoje em dia os discos funcionam exatamente como tu me disseste, Pedro, e tal e qual. E eu, como músico dos Chutes, nos 34 anos, adoro estar em cima do palco. E isto aqui, até o Ramon me chamou a atenção, que achava piada que eu estava a fazer as músicas e sempre com o sentido de palco. Eu estava a imaginar-me em cima do palco a tocar aquilo. São músicas que eu já experimentei a tocar em palco e que resultam lindamente. Faz um espetáculo bonito. É um disco para ter sequência, portanto, para ser um primeiro de vários. Não vou forçar muita barra, não vou forçar. Agora tenho que me concentrar no próximo disco dos Chutes, que já estamos a fazer, e lá vemos se a coisa correr bem ou se correr mal, se me sobrarem mais músicas agora com os Chutes, talvez faça outro, não sei, não tenho grandes planos nesse sentido. Mas temos aqui a componente do tempo, que é o tempo que Calu tenha para o seu projeto a solo e o tempo que tenha em termos de espetáculos para os Chutes e Bandepés, ainda mais que está aí a adivinhar-se um novo disco. Como é que não vai ser? Não vai haver problema, não é? Já temos a experiência com o Tinha solo, não é? E agora com o Zé Pedro também com os Ladrões do Tempo. Uhum. E não com o problema, nós damos sempre prioridade aos Chutes, não é? Os Chutes é a nossa banda e nós queremos tocar com os Chutes. E depois nos meios tempos, onde não há nada para fazer, em vez de estar em casa a ver novelas, portanto, estou a tocar, gosto imenso de tocar. Portanto, vou tocar. Dentro de mim sigo o teu rastro. Não sei onde vou esconder o meu desgosto. Numa sombra estranha parece que te vejo. Ouço o teu sorriso e sofro com desejo. Tinha tantas coisas para contar. Tinha tantas coisas para mostrar. Se Deus existe, que faça algo, porque eu não te quero perder. Sem hora marcada é o vazio. O Calu não sofre da falta de mediatismo, ou seja, basta dizer que está a lançar um disco e há, naturalmente, uma atenção mediática que é merecida. Uma atenção mediática para consigo, por via também da ligação aos Xutos, claro. Agora, o que eu lhe pergunto é isto. Como uma pessoa que está a iniciar, em termos de carreira a solo, como é que vê o atual panorama da música em Portugal? Eu acho muito difícil. Como estou-me a apresentar agora, estou a tocar em bares e clubes pequenitos. E é muito difícil, muito difícil. Posso lhe dizer que já fiz 5 concertos, bem, ainda não ganhamos um tostão. Estou a suportar para já as despesas todos sozinhos, com a rapaziada. Mas é um mal necessário e isto aqui vai ser muito difícil de furar. Eu acho que tinha-me afastado muito da realidade do panorama nacional da música. Realmente hoje em dia é muito difícil para furar isto. Portanto, melhor compreendo projetos como há pouco falou, dos Orelha Negra, ou Zou e Oai, eventualmente, porque são próximos, digo eu, não, em termos familiares. Sim, sim, sim. Melhor compreendo de facto essa dificuldade. Exatamente, não. Isto é realmente estado muito. Pronto, e depois temos os casos de que haver sítios que nem sequer aceitam música original. Eu, no outro dia contatei um bar que eu conheço, bem, que vou lá de vez em quando, e ele disse-me logo, mas aqui é só covers, originais esquece, pronto, ok. Portanto, ainda há esta componente que ainda dificulta mais as coisas, não é? Para além, eventualmente, e se calhar também já fizeram essa hipótese, que é a hipótese do playback, mas espero bem que não. Não, isso não. Eu cá tive um episódio giro, uma vez fui a um bar e com a minha... Estava a ver uns amigos a tocar um tributo aos Xutos, e fui lá ver. E depois, no fim, fui falar com a dona do bar a dizer que gostava de ir lá com a minha banda de blues tocar. E ela disse, mas vai tocar umas dos Xutos, não? Eu disse, não vou tocar umas dos Xutos. Então não, desculpa lá, mas não pode ser. Mandou-me embora, pá, mandou-me embora. Fantástico. Isto não é sempre, quer dizer, eu só queria dizer com isto, é que não chega a ser só dos Xutos e pontapés. Sim, não. Estavas a dizer que realmente eu tenho um mediatismo por ser dos Xutos, tem alguma vantagem, ganha alguma vantagem sobre os outros, as outras bandas que andam aí. Mas eu arrisco muito mais, né? Que as pessoas estão à espera, têm uma expectativa alta em relação a mim, e eu chego ali, vou tocar. Se eu não toco bem, tenho a certeza que ninguém me convida mais para lá ir, né? Quer dizer, acabou, dou uma primeira hipótese, depois não me dou mais nenhuma, né? Exato. Há um pressuposto que as pessoas partem à partida, não é? É, exatamente, né? Quer dizer, isto tem vantagens e também tem algumas desvantagens. Daí traz-vos à conversa do que é o concerto. Provavelmente as pessoas também querem ouvir a comunicação, querem ouvir a demagogia, mas depois cá também estão à espera de ouvir a minha casinha, não? Pois, a minha casinha não vou tocar, mas o concerto é aqui e ali, tem, eu até estava aqui de volta dos alinhamentos, tem 4 músicas dos Xutos, daquelas músicas que, como tu referiste há bocado, que é músicas que eu canto, não é? Normalmente, agora tenho aqui o Mas Não Foi Assim, o Tu Aí e o Falhas, o Morte Lenta,

Claro que a internet é efetivamente uma grande montra, não vamos mais longe, o Demagogia é um dos vídeos já bem vistos em termos de internet, e a presença da televisão tem sido pouca porque infelizmente também não há espaço para mostrar ou televisionar aquilo que se faz em Portugal. Como é que, como autor, vive agora com esse fenómeno? Tenho realmente muita pena de não haver maneira de mostrar, portanto, como disseste na televisão, o que leva as editoras a não investirem nos vídeos, não é? Mas eu continuo a achar que hoje em dia metade do sucesso de uma música faz pelo vídeo, pela imagem. Não sei. Isto é um mal necessário, não é? Eu acho que as editoras é que já deviam ter arranjado outra maneira de se trabalhar, não é? Com o CD, como foi o vinil, não é? Ficaram obsoletos, mas já é há muito tempo, não é de agora, não é? E realmente os preços estão preços astronómicos e tu também sabes quanto é que custa um CD, né? Uhum. E chega às mãos do consumidor a um preço que uma pessoa não pode, né? Não pode comprar, né? Não é um miúdo que recebe uma semanada que vai comprar dois ou três CDs ou quatro por mês, né? Não tem ninguém que chegue, né? E então, pronto, é um mal necessário. Tem uma alternativa gratuita, pronto, e às vezes, por ser tão fácil o download, acaba por nem ouvir as coisas, porque faz download tanta coisa que não tem o critério de seleção. Não, eu confesso que faço alguns downloads. De bandas nacionais, não. Eu, as bandas nacionais, compro-os. As bandas estrangeiras, vou lá buscar umas coisitas, mas sou muito seletivo, não vou assim à toa buscar coisas à toa. Vou muito selecionado a buscar. Menos os nacionais. Até pelo efeito de ajuda, não é? Estamos cá todos na mesma guerra. Exatamente, não é? Exatamente. É igual para todos. E vês tu com um sorriso, como se fosses um amigo. Mascarado no teu brilho, a tua alma não a sinto. Queres ter o dedo no gatilho e matar o teu próprio filho, roubar o teu povo rico. Tu queres viver sozinho, queres levar a emoção, manipular a sensação, censurar a paixão, é opressão. Não vai ser assim, isso não serve para mim. Eu hei de resistir em pé na luta até cair. E visto que o teu discurso, mais um esforço é preciso. Metes a mão no meu salário, viras o mundo ao contrário. Crias pobreza em teu proveito, queres um povo enfraquecido, distraído, preocupado, alienado ao teu estado. Tudo o que temos vai para o teu bolso, comes a carne, deixas o osso, estás metido até ao pescoço, és o culpado. Não vai ser assim, isso não serve para mim. Eu hei de desistir em pé na luta até cair. Faça a magia, eu faço a revolução. Faça a magia, eu faço a revolução. Faça a magia ou faça a revolução. Faça a magia ou faça a revolução. Devolve-me a nação. We'll be right back. Já falámos da criação do disco e vamos falar também da gravação. Ao que parece, o disco foi quase sem pausas, não é? E demorou 4 meses. Quatro meses, exato. Foi muito metódico na maneira como quis gravá-lo, para não se dispersar. Sim, foi. Tinha que ser mesmo, tinha que ser organizado, porque eu tive que tocar uma data de coisas. Portanto, o disco, não tocou muita gente no disco, toquei eu, tocou o meu sobrinho Marco, que está no Porto, portanto eu tinha que preparar tudo muito bem, mandar-lhe para cima, para ele ir preparando as coisas, ele que era para depois deslocar para Lisboa, quando fosse para gravar a série, mas tinha que vir aqui já com o trabalho muito, muito finalizado, já muito pronto, não é? E o baixista, o Nuno, também trabalha durante o dia, portanto eu, quando ele vinha à noite, eu tinha que lhe apresentar coisas que ele pudesse logo tocar e concretizar para não perder tempo. Portanto, as coisas tinham que obedecer a um método muito grande, muito rígido. Mas felizmente correu bem, porque o Ramon, essa coisa é espetacular. É um belíssimo produtor, realmente. Não é só mexer nos botões, mas é organizar. Organiza muito bem, organizou muito bem o trabalho. E para não esquecermos aqueles que vierem contribuir também para o álbum, lembraram-te, já falámos do Manuel Paulo, mas ainda o Tiago Ferreira, também na guitarra, o Gui vem a participar com o saxofone, não é? Uma secção de metais do Miguel Marques, do Raminhos e de João Cabrita, e os coros de Eliza. São pessoas que, de algum modo, como há pouco disse, lhe inspiraram confiança a si próprio, não é? Sim, sim, é tudo malta muito, muito chegada a mim, e só com essa que eu poderia trabalhar, não é? Sim, tornou tudo mais fluido, não é? É, porque uma pessoa já não há apresentações, uma pessoa chega lá, é de abraço, está tudo amigo, uma pessoa mostra as coisas, é compreendido logo quase à primeira, não é? Que torna o trabalho todo muito mais fácil, mais fluido, não é? Para terminar esta conversa, e tenho que fazer aqui alguma, enfim, uma meia-culpa, devia ter começado assim, Sr. Comendador, falhou essa parte, Sr. Comendador, agora que temos um disco, o que vai ser o futuro? O que vai ser do futuro? Eu espero pelo menos que este país fique melhor. Tinha servido alguma coisa às minhas palavras. Não sei, não vai dar nada, não é? Acho que sim. Há sempre, e é por aí que nós íamos terminar. Este álbum tem uma componente forte, à medida do nosso tempo, de intervenção. É. Eventualmente também por culpa das letras do seu filho, não é? Que há pouco falámos. Mas, curiosamente, na minha opinião, vem a escolher como o tema de antecipação o tema mais cru do álbum. Quando digo cru, talvez aquele que mais facilmente chega às pessoas em termos daquilo que se quer passar. Exato. É uma escolha sua? É uma escolha da editora? É assim, eu confesso que não foi a minha escolha inicial, porque poderia parecer um bocado aproveitamento do momento político do país. O que não é verdade, porque aquela música está feita há um ano e meio, ou qualquer coisa do género. E ela, quando foi, infelizmente, lançada... o contexto da música, infelizmente, em Portugal, adapta-se a muitas eras, não é? Pois, há um ano e meio atrás era a mesma coisa, a conversa era a mesma, não é? Pelos vistos, não é? Isto já assim vem desde 1143, ou como se dizer, não estava cá, mas... Não, isso é horrível, mas sim, é bom, acho que... Consegui, o meu filho conseguiu com as dicas que eu lhe dei, que eu gostei, porque a música tinha um nome de guerra antes de eu ter letras, né? Eu vou dando nomes de guerra às músicas para me lembrar o que é. E esta chamava-se Vai ao Fundo. Portanto, o sentimento já lá estava, né? Ela ia ser uma música, e foi isso que eu pedi ao meu filho, com um cariz muito social, de crítica social, política. E a música é dura, e assim podia, realmente é uma música, eu confesso que é uma música muito dura, que até pode assustar as pessoas. É pá, isto aqui vai ser um disco violentíssimo, mas quem ouve o disco não é assim tão violento como esse. Não. Sim, mas veio amenizar logo com o recomeçar, a ideia da comunicação, não é? É, mas também acaba por ser um disco com muita esperança. No meio está sempre, não deixem de lutar, não vamos recomeçar, quer dizer, isto, há sempre ali a esperança metida no meio. E acho que isso que eu gostava de transmitir também. Há muita coisa mal, e eu tenho esse dever de denunciar, não é? Mas a palavra que fica é para não desistir, não se encolham, não ficam em casa, pá, vêm para a rua gritar. Já não sei que mais posso fazer, o que devo dizer para entender. Já tentei esperar o amanhecer, ver o sol nas nascer para me conhecer. Baixo as armas, tiro o escudo e o mundo. Às vezes eu preferia ser surdo ou mudo. Os dois ou nenhum, apenas ter um espaço. E o vento e o meu traço, desembaraço. Muito obrigado pela disponibilidade que teve para connosco e desta conversa, do termo que eu gosto de usar, desassombrada, para que as pessoas percebam que, enfim, não vive à sombra do que possa ser o Futebol da PES, e teve mesmo essa referência. Ok, obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, um abraço. Vou recomeçar.